tudo bem. Ainda que eu não sinto o sol brilhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer, vez após vez, que tudo bem. Ainda que o viver não seja mais o mesmo, ainda existem razões pra dizer que tudo bem. Importa aquilo que vem lá no final. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor, oh, ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, ele vive, e nada aqui nesse mundo muda isso. Jesus, em ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, ainda que nada aconteça do meu jeito, ainda existem razões pra dizer que tudo bem. Importa aquele que vem lá no final. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor, ó, ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em ti tenho tudo que preciso. Eu digo, tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, ele vive, e nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em ti tenho tudo que preciso, preciso do teu amor, preciso do teu amor, preciso do teu amor. Em ti sinto o sol brilhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer, tudo bem.